não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Que nos